força que move o universo, o segredo que esconde o infinito, o fogo que adorna a noiva, simplesmente Deus. O poder que rege as estrelas, o fulgor que os castiçais incendeia, sua glória traz tremor na igreja, simplesmente Deus. Esse Deus não se desvenda em mistérios, não se resume em palavras. Ele destrói Jericó em migalha. Ele trata com o rei no deserto. Ele vem cuidar de você, solução ele tem. Ele fala no coração do profeta, no tremor do universo se revela. Sua essência não se explica, não desvenda, não se ensina. O que é milagre é Deus. Extremamente Deus, o poderoso, glorioso, venerado com glória. Extremamente Deus, o grande eu sou que fez seu nome está selado na história. Extremamente Deus, que esmagou o diabo e venceu a cruz. O inferno se arrepia ao ouvir seu nome, Jesus. De tanto poder, eu vejo esse lugar tremer. Extremamente Deus, do seu trono sai raios, pelos anjos é coroado. Extremamente Deus, que rompe o mar, decifra o choro, derruba o exaltado. Extremamente Deus, que fumega, que treme com louvor a bala. O inferno e toda a terra temem ao ouvi-lo se cala. Aclamado no universo, tremendo é o Senhor. Esse Deus não se desvenda em mistérios, não se resume em palavras. Ele destrói Jericó em migalha. Ele trata com o rei no deserto. Ele vem cuidar de você, solução que ele tem. Ele fala no coração do profeta, no tremor do universo se revela. Sua essência não se explica, não desvenda, não se ensina. O que é milagre é Deus. Extremamente Deus, o poderoso, glorioso, venerado com glória. Extremamente Deus, o grande eu sou que fez seu nome está selado na história. Extremamente Deus, que esmagou o diabo e venceu a cruz. O inferno se arrepia ao ouvir seu nome, Jesus. De tanto poder, eu vejo esse lugar tremer. Extremamente Deus, do seu trono sai raios, pelos anjos é coroado. Extremamente Deus, que rompe o mar, decifra o choro, derruba o exaltado. Extremamente Deus, que fumega, que treme com louvor a bala. O inferno toda a terra teme e ao ouvi-lo se cala. Aclamado no universo, tremendo é o Senhor. Com os serafins, venha venerá-lo com os querubins. Hoje toda a glória vai te arrebatar. Venha adorá-lo com os serafins, venha venerá-lo com os querubins. Hoje toda a glória vai te arrebatar. Venha adorá-lo com os serafins. Extremamente Deus, o poderoso, glorioso, venerado com glória. Extremamente Deus, o grande eu sou que fez seu nome está selado.